Papa Papa Eco pra Serra, sendo identificação, foi do Edibomed, que é chegada a Bomed 1, que é negar na 06, reporte para a descida. Sim, Edibomed 1, reportar a descida, Eco Papa Serra. Boa noite, chamando a minha 32, pronto, pode ficar no 0. Alexandre, autorizado, alinhar e decolar, chama 0, vento 120 graus com 14 nós. Livre, alinhar e decolar, dá 0, chamando 632. Salvador da 3895, ponto para 10, pronto. 3895, após a rolagem do arboio da Avianca, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Após a rolagem da Avianca, ele mantém pistão 0, tá? 3895. MS322, na sua decolou os 46, controle 120, decimal 8. 208, uma bosta. Ah, senhor, papai, que o papai terra, ponto ideal de descida. É, Cruz da Serra, deixa para a medida de voo 050, que é legal, na 096. 050, na 096, do Papasca. Salvador, boa noite, chamada 6322. Telemetro 322, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, boa, Jamo. 350, direto Jamo, chamada 6322. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 14 nós. Autorizado a decolar, pista no zero, tá 38, 15. Três, mantém a proa de Bonte. Ele falou que é o número 2 de aproximação. Controle 120 decimal 8, bom, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, 3215. Controle Salvador, 3815, boa noite. 3815, contato radar, suba para nível de voo 340, veio Leda. 340, direto na proa de Leda, 3845. É a culpa da Serra, busca para 2010, autorizado a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Viente para 2000, reportará estabilizado no curso localizador, autorizado a X-ray, é a culpa da Serra. Santana 6322, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, uma voz. A Tava Paesca, Passerra, confirma o retorno ao Guzizinho? Estamos no momento na proa de Duna. Sim, já pode ser habilitado, né? Com Passerra. Reportará com Passerra. Centro Recife, 3815, chame Centro Recife, frequência 2835, alterna 1235. Boa noite. Boa noite, São 3305, desça para nível de voo 050, que é negar na 06. 050-16, São 3305. Ela é 3 na 3, ela é 1 para o seguido do setor sul, tem que ser como localizador agora por 189. Papapá, Serra, interceptor estabilizado no curso localizador. Papapá, Serra, tráfego N9 estado, reporte visual com campo, forma chuva leve sobre o campo. Altímetro 10 no meia, o vento para cheque 120 graus, 120 graus com 14 nós, 14 nós. Vento para passear. A3305, reduza a velocidade para 220 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo, senhora. 3305. Papa Serra avistando para a sua estrada embaixo de trabalho. Agora, Papa Serra, 91,20 graus com 14 nós, 14 nós, depois autorizado, pista no zero. É, Papa Serra. Autorizadora para o 6313? Autorizado, 6313. Autorizado, obrigado, 6313. Passe a solo 02, prossegue à direita na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette para o cruzamento do pátio, confirmando vai prosseguir até o pátio do Graer. Afirmativa. 3305, para 2006, autorizado final, o procedimento é efetivo e reporte estabilizado no localizador. Estacionar 6313, estabilizado. 13, chame o turno no 8, 295. Salvador, boa noite, estacionar 6313. Janela 3 no 3, tráfego avistado, altímetro no 0 no 6. Uma chuva leve sobre o campo, mas a pista ainda está seca. O vento é 1,20 graus com 0,9 nós, pouso autorizado 1,0. Pouso autorizado 1,0, 6,3, 1,3. Passe autorizado, Juliette cruza o pátio principal. Lima, Mike, Quebec, reporta na Quebec para ingresso na pista 1,7. Juliette cruza o pátio, Lima, Mike, Quebec, reporta na Quebec para ingresso na 1,7. É o papagaio, é o papagaio. American 330. Good 230, good evening, go ahead. Good evening, we're gate 10, I'd like to put a clearance to Miami on request, please. To Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 340 via Upper Zulu 20 until Alpha Romeo November Alpha Mike Arnan, then Upper Mike 791 through Panair, Papa Alpha November Echo Romeo Panair, and after according to Alpha Train route, departure from 110 after departure left turn, Momo departure. Mike Oscar departure with Nenning transition. November Echo November India Mike transition Nenning. Skok 5451. Control departure frequency 120 decimal 80 and standby 1 minute to read back. Okay, Roger. Well, we're standing by. You let me know when you're ready for us to read back. Salvador Papa Papa Papa Sierra Quebec. Você pode liberar na pista, na taxa de Oscar, com a Serra. Quem é reportará com a Pascal? Na 313, no solo 07, à direita, Foxtrot, na minha escuta, via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 2, na minha escuta, 6390. Fechou. 30, go ahead, please. Ok, 230, clear to Miami, flight up a 340. I'm going to go upper Zulu 20 to Arnhem, and then upper Mike 791 to Penair. On departure, left turn, the Momo departure, Nenum transition, climb to flight level, departure frequency is 120.8 and the squawk is 5451. Next for right, American 230, we send 10, report to wearing right, push and start. Roger. Salvador, boa noite, tá 3305. Tá 3305, tráfego avistado, altímetro no 10, no 7 agora, 1017. O vento é 120 graus, com 08 nós. Pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso 110, 1017, na 3305. 05, Sol Lima 3, à direita na Fox, na minha escuta após via Alfa e Juliette, o portão 05. Alfa Juliette, 05, Checking 330, V1 to 0, ready for push. 30, jet push and start for port track, thanks. Third push and start with port ready for American 330. Tower Bearing 330, we're ready for taxi. 3-0 for taxi, one, India and Alpha, report at the holding point, ready for departure, option side 1017. India and Alpha, ready. Salvador, 8 da noite, 2707, passando 160 para 160, com a Unifor. Azul 2707, desça para 4007, que é Negalo 017. 4.017, 2707.